localizador, 2795. Estou no 895, 2795. Salvador Azul 2795 a 2 milhas do Índio Serra. Azul 2795, Serra Chegando Estado, curso autorizado. Pistola 0, vento 130, grau 07 mais. Vivo e pouso 2795. Ah, 3283, chame repita agora, frequência 1288, alternado 135, decimal 3. 1288353, pode ser, 3283. Chamamento 313, uma noite, ação de identificação, via BOF, descendo para 4.003, reajuste 9016. Via BOF, descendo 4.096, canal 63, 13, com identificação. No solo 4-2, libere direita, E ela está autorizado o táxi via Delta, ou Eco, Alfa, Kilo, posição 4 Romeo, faixa 3. Mantenha a minha escuta. Delta, Eco, Kilo, faixa 3, até lá na sua escuta, o azul 2. 2, 7, 5, perdão. Já havia chegado ao número 2 na aproximação, azul 4298. Proceder. Utilizado para Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, nível 340. Saída São Bruno, transição Mótiva. Controle 120.8. Transponder 5410. Utilizado 340 para Guarulhos, plano de voo 10, salvo a terra. Salvo 1, detonando a pista no 0, transição é Mótiva. Controle Salvador, 120.8, transponder 5410, tá 328. Procedimento correto, cuide só de estacionar. Cuide agora pronto, tá 328. Chanel 6310, autorizado decolar 120 graus 08 nós. Decolar 6310. 096, cópia. Nossa, escuta, Brasília. Autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 370. Após decolar, curva esquerda, saída Momo, transição Frotti. Controle Salvador, 120.8. Transponda 5412. 370, rota via plano, após decolagem curva esquerda, bom frotti, 208 ao controle, 5422, transponder voo 0-0-6. Procedimento correto, reporte para o senhor. Professor, agora 0-0-6. Prisma 3, está autorizado a final do procedimento, desça para 2006, ajuste na 096, informe estabilizado. Está no final do procedimento, com 096, 102 de Ocean, é Prisma 3, com a estabilização. Tá 3815, o pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pronto o táxi. Tá com a táxi com 3815. Chalé 6310, decolou 50, chama em controle 120.8. 208, obrigado. Chalé 6310, contato com a radar decolagem, suba a via Cuca para o nível 350. Cuca para o nível Coronel 973, aqui da Escola de Mato Confiança, isso com autorização de tráfego, posição 04. Coronel 973, aguarde. Coronel 973, aguarde. Salvador, o voo 1096 para o posicionamento no 8. Voo 1096, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pronto o táxi. Chamando para o táxi, voo 096. Bruno 973, confirme o nível para Galeão. Desculpa, 340, Golo 973. Seguinte. GD7798, deixa eu autorizar a final do procedimento, deixa para 2000 pés, vai seguir tráfego Alfa 2320, que está 1 minuto para a dona. Deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, como estabilizado. GD7298, deixa para 2000 pés, está autorizado a final do ILS, o ajuste no 0 no meio, como estabilizado. Chama meu 310, veio o meu Fox 08 da presença. Romeu Fox 08, chama 310. Chama Torre Salvador, Sono 1895. 2935, 3135. 172, ciente, autorizado táxi. Até próximo do ponto de espera, pista 10, Tan 3815. Até o ponto de espera, 10, Tan 3815. Oceaner 6313, final de 7 minutos. Oceaner 6313, avistado, autorizado, pouso, pistão 10, 110 grau, 069. Ele pouso 10, 6313. Passo o voo 0096, 177 no KB, 3 horas e 20, alternando São Luís. 3 horas e 20, São Luís, POB. 177. Gente, número 2, sigo o Airbus da TAM à sua frente, até o ponto de espera, pista no 0, voo 0096. Vamos seguir o Airbus, como número 2, até o ponto de espera da 0, voo 0096. Cópia. Pronto para a cópia do 973. Aguarde autorização novamente. 973. Autorizado por Galeão, conforme a rota do plano de voo, nível 340. Após decolar, curva direita, saída São Luna, transição Doclo. Controle Salvador, 120, décima 8, torre 118, décima 95, código transponder 5420. 3 SL Alpha, Control 340, escala no 0, curva direita, Sambo 1, Down Flow. Controle 120, décima 8, torre 118, décima 95, escala 5420, Golo 973. Golo 973, apenas uma pequena correção, negativo a saída. Saída Sambo 1, transição Doppler. Transição Doppler. Saída Sambo 1, transição Doppler. O Golo 973. Protegimento correto agora, reporte para o funcionamento. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, decolagem por conta de risco do hangar da Enrimar, ao norte de Salvador, controle a norte, vento em Salvador, 130 graus, 069, Charlie Alfa Tango, reporte fora do solo. Tá fora do solo, tá? Avistado, prossiga controle Simões Filho, ao norte de Salvador, chame o controle 120, decimal 8, Charlie Alfa Tango. 120, 3895, 10, ponto de espera, pronto. Quente, mantém o ponto de espera. Chame Salvador, azul 4298, final 10 de 5 mil. Azul 4298, aguarde a utilização de pouso. Aguarde. Oceaner 6313, no solo 59, liga direita, taxiway Eco, Alfa, até antes da taxiway Juliette, sua posição será 02 do Pátio 1. Eco, Alfa, mas tem essa Juliette aguardando 02, Oceaner 6313. 1500, pés, você trouxe, mas seja. Está autorizado a sessão para 1.500 pés, o Thiago Pátio 1. Isso é grato. 5 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter com 3895. Sangue. Vai regressar para a imagem. Eu te informe, nós com a animal Tchau Futango, eu aguardo transferência de comunicação. Aguardar para transferência, tá? Azul 4298, no solo 01, liga direita, via Echo Foxtrot, após Alfa até antes da Juliette. Direita Echo, Fox Alfa, só tem um antes da Juliette, Azul 4298. Autorizado o ingresso, posição 02, Pátio 1. Ingresso, Juliette, posição 02, Pátio 1, 6313. autorizado decolar, pistão 90, 130 graus, 05 nós. 2782, nesse paralelo de voo 050. 050, vamos lá, azul 2782. Controle 1096, boa noite. Como eu tive no 096, contato radar, sobre a via Momo para o nível 370. Momo para 370, Momo 096. Azul 2782 na frequência 1,198. Assino 1908, carreira 5, São Luís. Frente Azul 2782. Cruz cargo 9973, agora autorização. Vai guardar a autorização por cargo 9973. Cargo 9973, autorizado para confins conforme rota do plano de voo, nível 360, saída Arboruno, transição Alefa, controle Salvador, 120.8, transponder 5427. Autorizado confins, nível 360, saída Arboruno, transição Alefa, controle 120.80, transponder 5427, posto carro 9973. Procedimento correto, reporte pronto para acionar. Vai reportar pronto para acionamento, posto carro 9973. O 2782 da Azul está liberado na velocidade em impacto. A firma está livre, a velocidade Azul 2782 fica para 2.000 pés, ajuste no 0.6, forma estabilizar no final do ILS. 2.006, reportará estabilizado o final do ILS, FDR da 90.2782. Eu chamo de repito agora, frequência 128.35, alternado 123.8. Autorizado Azul 2782. Lunar 2782. 1096, chegando a Recife, frequência 12.85, alternado 125.45. 1090, obrigado. Salvador, foram 973 para ponte 03, 3 horas e 40, até na Campina. 3:40, repita os outros lados. 138, por favor, até na Campina. 138, 3 horas e 40, alternativa. Campina? Gente, autorizado o táxi, ponto de espera, pista 1-0. Taxa autorizada, tá posto para pista 1-0, foram 973. Descargo 9973, solicitação de estacionamento. Descargo 9973, estacionamento em coordenação com a equipe de solo, pushback autorizado, reporte para o táxi. Vai reportar para o táxi com o descargo 9973. Salvador, 0973, para pista 1-0, para decolar. Voo 973, autorizado a decolar, pista 1-0, 130 graus, 0-6. Autorizado a leve decolar, pista 1-0, voo 0973. Azul 4235, bom, chama a identificação via BF, desça para 4003, o ajuste 1016. Autorizado Azul 2782. Azul 2782, completa sinal do procedimento e chega até Salvador 118.95. Completa sinal e chama 1895 Salvador por 2782, boa noite, obrigado. Salvador, Azul 2782, boa noite. Azul 2782, avistado, agora autorização de pouso. Guardando 2782. Geral 9979, achando a identificação dessa via BF para o nível 050. Lima, parte 3. Chango, decolagem por conta e risco da Enrimar. Chame fora do solo. Meu Thiago Fatango, já está fora do sol, estou observando dois tráfegos se movimentando no setor noroeste do aeródromo. Abriu, mas eu estou fora, Thiago. Estou mantendo 1.300 pés no momento. Papa Romeu, Thiago Alfa Tango, chama o controle Salvador. 1-0-8. 1-0-0-0. Pronto. Descargo 9973, autorizado a decolar. Pista 1-0, 1-4-0 grau, 069. Livre elemento decolagem, pista 1-0, descargo 9973. 973, chama da Recife, frequência 1-2-8-35, alternado 1-2-3-8. 2235, 2236, obrigado, boa noite. Boa noite. 4235, deixa para 2 no 3, está autorizado a final do ILS, o ajuste 10 no 6. 2 no 6, 4235, está autorizado. Meu Tiago Fatango, confirme o estimado de sobrevoo. Aí, 2-0-5, senhor, já vai regressar. Sorriso, Salvador, hoje na M6-1-3. Vai iniciar o Volt 90, salta 3, ciente, obrigado. Autorizado. Autorizado, decolar. Na hora 0, passa 3. Não, já é passado. M6-1-3. Poxa, né? M6-1-3, 2 Salvador. Confirmar esse blackout que teve aqui, ó, as operações são normais, né? Confirme. Operações do aeroporto seguem normais, apesar do blackout que houve aqui? Afirma. Solicito o nível 340 para Salvador, para, desculpe, para Guarulhos. Ciente, agora autorização de tráfego. Aguarda. Correio, uma forma mais telefonada para regressar em mais. Meu Charlie Alfa Tango, acusa o sinal para RMA. Acusar na final da remata. Ajuste de altímetro 90 no meia. 90 no meia. Cargo 9973, decolou 27, chama o controle de Salvador 120-8. Boa noite, Salvador. Salvador, muito boa noite, é o Coach Cargo 9973. Boa noite, Coach Cargo 9973, contato radar do colégio, suba para nível 360 via Arbono. 360 via Arbono, 9973. Liberal 9979, desça para 2003, reajuste no zero no meio. O número 3 na aproximação vai seguir tráfego 9 milhas à sua frente, entra 197. Federal 9979, desça para 2003, é o número 2 na aproximação, peça de tráfego lembra 190, 9 milhas à sua frente. Desça para 4000 ou 2000? Desça para 2003, Federal 9979, ajuste no 0 no 6. Para 2000 ou 0 no 6, peça de tráfego na sua frente, Federal 9979. Direto Alerta, Coach Cargo 9973. Muito obrigado, Cruz Alerta 9973. Cópia. Cópia 6313. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 380. Após decolar, saída Stanvo 1, transição ótima. Controle Salvador, 120.8, transponda 5433. Guarulhos aprovado, nível 380, via uniforme, voo 10 até Salvador. Então, voo no Motiva, transição Motiva, desculpe, com 1208 e 5433, atenção. Protejamento correto, reporte pronto para acionar. Estará pronto, acionar, 6313. Protegi ali a rota de Flamengo, voo 10, atenção para terra, essa rota mesmo. Achei. Obrigado. Correio Salvador, Azul 4235, boa. Azul 4235, avistado, autorizado por pista 90, 1400-069. Ele pôs 104235. Tiago 9973, chama da Recife, frequência 128.8, Antena 135.3. 288-1353, o coach é 9973, ótimo. Federal 9979, chama da Torre Salvador, frequência 118.95. 18.95, Federal 9979. Torre Salvador, boa noite, Federal 9979, estabilizado. Federal 9979, número 2 na aproximação, aguarda autorização de pouso. Na 118.35 e a secundária 118.8. Eu sento novamente. 14235 no Solas 35, libere a pista direita, taxiway Echo ou Foxtrot, após Alfa, chame antes da Juliette. Lembrando aqui na Foxtrot de Alfa, que está fazendo o Juliette 4235. Do local para estacionamento, deve observar a instrução do sinalizador. É, ingresso na praça à esquerda, taxa Equilo estacionará no pátio 3. Gente, taxa Equilo, pátio 3, aí vê qual é a posição.